Fala, meus beija-sapos! Esse programa é pra você que arrepiou o cabelo com gel e colocou um Adidas com a meia na canela. Vamos falar da MTV Brasil. Eu sou o Sr. Labas e eu largaria tudo para apresentar o Riff MTV e ser uma grande gostosa. Aqui é o Professor Custota e na MTV Brasil eu seria o Dr. Jairo Bauer explicando com muita ciência um menage de anão com dromedário. Bom, eu sou o Mano Fojo, daria tudo para ser DJ por um dia, quem sabe apresentar um disco MTV, ter as mães aí de apresentar um IO, quem sabe. Mas eu acho que, no máximo, eu ia conseguir fazer a vez do Ronald Hills no Badaró, que tinha no máximo 15 minutos. Pois é, cara. MTV, né? Como diria o Caetano Veloso, em todo VMB que falhava, teria, né, 30 anos se ainda existisse, né? Infelizmente, virou um canal bizarro de reality show da TV fechada, mas alegrou muito nossa geração aí, para bons... maus momentos, ela sempre estava lá para nos acolher, né? E a gente vai falar um pouco dela hoje. Deixou saudade? Olha, cara, acho que deixou saudade demais, principalmente para como veículo de novidades jovens, né? Ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do jovem promíscuo. E aí, a gente começa pelo começo, então, primeiro contato nosso, né? Infelizmente, a gente chegou um pouquinho tarde, assim, vamos dizer, a gente chegou na metade da festa, né? A gente perdeu uns bons anos ali. A gente era muito criança, né? Nos primeiros anos da MTV. Sim. Mas a gente, então, acho que cada um conta aí, né? Como foi seu primeiro contato. Pois é, cara, acho que a gente pegou aquele momento que já estavam saindo os DJs que manjavam de música e tava começando a vir modelos, né, aspirantes a atores e tudo, aquela geração Supernova, Didi, o Max Mion. Assim, meu primeiro contato com a MTV foi um pouco antes, assim, 97, mais ou menos, que... pegou por acaso no meu prédio, quando alguém mexeu ali, eu vi uma vinheta muito estranha, muito bizarra, né? Que é quase pleonasmo dizer vinheta e bizarro, se tratando de MTV. Bagunçou muito minha mente, mas de um jeito muito saudável, assim, me deixou aquele completamente louco, porém um louco consciente. Assim, achei... e eu fiquei muito pirado com aquilo, tinha os desenhos da MTV e tudo, eu não era tão ligado em música na época. Acho que eu comecei realmente a acompanhar, realmente foi nessa fase, 99, era um gordinho ali de 13 anos ali, querendo sair daquela zona cinzenta do bullying, né, cara? E definindo uma identidade. Começou bem nessa fase, que começou a entrar os DJs descolados, começou a vir aquela onda do Banguela Records, né, cara? Charlie Brown é do Rick Bonadio, né? Mas veio aquela onda do Raimundos, Mundo Livre S.A., do pessoal do Autoramas, assim, foi uma fase que veio muito a calhar pra minha adolescência, essa época. O punk rock ali californiano também. Cara, exatamente. Eu acho que o meu primeiro contato também foi bem nessa época, assim, acho que 97, por aí, que, o único jeito de pegar ali para minhas bandas, ali onde eu morava, era tendo TV a cabo, né? Então, com a chegada da TV a cabo ali, MTV foi meu primeiro contato, assim, com aquela cultura... aquela cultura paulistana maluca ali que tava acontecendo. E assim, cara, pegando direto o Disque MTV, assim, acho que pela reprise, né? Tipo, eu pegava uma reprise de manhã ali antes de ir pra escola. Então comigo, eu podia assistir umas 10, 11 horas da manhã, uma reprise do dia anterior. E depois no fim da tarde ali, começo da noite, É, o Disque MTV sendo um top, acho que era um top 10, né? Dos clipes que tava rolando ali, cara. Então tinha, pô, Spice Girls, é, cara, Light... acho que não, nem isso, acho que a Spice Girls ainda é mais velha, cara, assim, tipo, de contato. Mas era uma mistureba tão maluca, né? Porque era tipo Prodigy, Spice Girls, Oasis... Foi bem isso mesmo, né, cara? Foi o ressurgimento das boy bands, a era rave estourando lá, os jovens fritos de ácido, Britpop, de um lado, e o início de um new metal, e o new metal ali brotando ali, né? As primeiras sementinhas do mal ali, aquela plantinha escura com a listrinha da Adidas saindo do chão com um dread, assim. Exatamente. Pra dar muitos frutos sangrentos. Exatamente, cara. Acho que um grande versado no New Metal é o nosso grande Fojo, né? Pô, é. New Metal foi a minha droga de entrada, que costuma chamar, né? É. Depois foi pra coisas mais pesadas, como Black Metal norueguês. Não, pior ainda, é. O Heavy Metal melódico, né? O White Metal. Caralho, cara. Bebeu de tudo nessa ponte da MTV. Aquele power metal horrível. Exatamente. De duende, nossa. Espada de esmeralda. Meu Deus. O Halloween fazendo show em Santos, né? Desculpa, gente, já tornei o assunto regional. Mas voltando para... Mas voltando para o primeiro contato em MTV, tem algumas memórias, né? Algumas memórias da infância, desconexas. E outras memórias já... Que nem você falou aí, Gustavo, da época que a gente começou a criar essa identidade, né? De ver um pouquinho fora da bolha, da família, e começar a ver que você tinha que ser um jovem descolado se você quisesse sobreviver. E é bem isso que vocês falaram, cara. Foi o boom do New Metal com Linkin Park e Limp Bizkit. E System of a Down, né? Foi assim, acho que foi nos anos 2000, comecinho dos anos 2000. Voltava do colégio, minha mãe queria ver novela, queria ver MTV. Colocava lá no disque e e não tinha outra, né? Era gritaria do começo ao fim. Esse primeiro contato foi muito, muito definitivo para os meus anos de adolescente. Mas eu também lembro um pouquinho antes aí, isso foi nos anos 2000, mas eu também lembro um pouquinho antes, em 98, 99, que o Raimundo, Charlie Brown, e até Chico Sainz tocava lá com Nação Zumbi, tocava na MTV, né? Eu lembro que meu despertador, todo dia para ir pro colégio, meu pai programava a TV lá de alguma forma, e o meu despertador era a MTV, para eu acordar, tocava na MTV. E todo dia tocava Raimundos, o puteiro de uma pessoa, pra eu com 10 anos acordar, escovar o dente e tomar meu café antes de ir pra escola. É até engraçado que a própria MTV teve, assim, deu muito espaço pra animação. É mais pra frente, né? Nos anos 90. Exatamente. Mas primeiro nos anos 90 mesmo, não só com o Beavis e Butthead. Mas assim, eu lembro do programa chamado Liquid Television, que inclusive foi o Gustavo que me falou no colégio, a gente era criança, estudava junto lá na quarta série, e o Gustavo falou, pô, cara, tá passando uns desenhos muito loucos, cara, na MTV, e passa de manhã, assim, é cheio de putaria, de violência, não sei o que, eu falei, opa, legal, vou assistir. E assim, cara, era só animação experimental, que era uma galera lá da Califórnia lá, que tava fazendo, os caras saindo da faculdade ali, fazendo umas animaçõezinhas de 5, 6 minutos, e nisso tinha o Ian Flux, que mais tarde virou filme depois, que era uma mina sadomasoquista tirando uma galera ali. Sem muito porquê, mas com muita vontade, né? É engraçado você falar dessa isca para adolescente, né? Que é a animação. Eu lembro que uma das iscas que eu mordi da MTV, que é a animação e o softporn, né? Mas eu lembro que uma dessas iscas que eu mordi na MTV foi o programa do João Gordo, Garganta Torcicolo, né? Que ele recebia a ligação do público e eu imaginava que era um programa tipo o Hugo, que passava na Gazeta, né? Mas... era Hugo on Drugs, né? Exatamente, já tinha aquele gordo completamente cheirado, conversando com criança. Né? Xingando criança, inclusive. Ó, vai tomar no seu cu! Quebrando CD. Às vezes, inclusive, ele recebia um convidado e quebrava o CD do convidado, tipo Los Hermanos. Nossa, Los Hermanos é clássico, né? Tratando Los Hermanos. E eles foram expulsos por causa do Ramones, né? Falaram que não gostavam do Ramones, foram expulsos. É, assim, acho que a MTV Brasil, ela tinha... É, acho que ela tinha uma alma completamente roqueira e a MTV Brasil assim. Era o cigarro mentolado da nossa geração. Explica essa analogia pra gente. Não, o cigarro mentolado é o que faz o jovem entrar na droga, né? Faz o jovem começar a então, se ele tá tomando ali o gummy dele lá, a bebida dele com o álcool diluído com Tang. E aí ele quer fumar porque ele quer ser jovem descolado. Aí ele vai atrás do cigarro, ele não gosta do não consegue fumar um cigarro vermelho. Que ele faz é comprar um cigarro mentolado, né? Essa aí é a porta de entrada para vícios maiores. Uhum. E acho que também foi uma aposta, né? A galera não sabia muito bem o que era jovem. A ideia de jovem deles talvez fosse ali o Luciano Huck, apresentando a H. Aquela coisa de um monte de estudante universitário ali jogando, atirando anão em prova ridícula e humilhante de Playboy. Aí... De repente juntou uma equipe, né? Eu dou uma moral aqui para um cara que chama, acho que Zico Góes, né? Que era um diretor geral. Foi um cara que apostou, ficou assim, eu vi no MyMTV ele falando, né? É um cara que apostou muito alto, assim, nesse negócio de inventar o jovem brasileiro. Foi uma aposta muito bem acertada, eu acho. Ele, essa galera que tava nos bastidores, né? O Miranda, que ajudou a criar uma cena rock, surf, até o Rick Bonadinho, né? Dados parâmetros aí, acabou inventando. Ele inventou desde a Califórnia brasileira, da nossa Baixada Santista, até o indie. O hipster brasileiro, de certa forma, também foi ele que inventou um pouco com Los Hermanos ali, misturando retrô com indie pop retrô ali com MPB. Bem verdade. Eu acho que, assim, a MTV, acho que depois a gente foi meio que entendendo, assim, no final dela, assim, só vou dar um salto rápido, mas assim, aos poucos a gente foi entendendo que a MTV, ela tinha uma receita publicitária muito baixa, né? Então o que acontece? Era difícil, eu vi muita gente falando que era difícil pra MTV, que tava na mão da Abril ali, da comunicação da Abril, né? A MTV Brasil, ela tinha dificuldade de fazer os investidores investirem na MTV, anunciar na MTV. Então, nisso, assim, tanto pra mostrar qual seria o público, entendeu? Era difícil de achar qual era exatamente a faixa etária, o que fosse. Mas, acima de tudo... Por ela ter essa coisa meio de fundo de quintal, assim, de a direção meio que tipo, faz o que vocês quiserem aí. E aí, assim, o pessoal ficava meio com medo de atrelar uma marca séria com o João Gordo, assim, falando um monte de baixaria. ou, sei lá, um Cazé PC completamente ensandecido, quebrando coisa, desligando o telefone na cara dos outros, passando trote. Era muito difícil essa... domar essa juventude assim que corria pela MTV Brasil, né? E foi uma combinação esse negócio do VJ, né, de inventar um video music, um video jockey aqui no Brasil. Eles pegaram ali uma mistura de o estudante de comunicação, que seria a Astrid, uma pessoa muito comunicóloga ali, muito espivitada, boa de comunicação. Pegaram o especialista ali, que era uma figura tipo Massari, que é um cara que manja muito, assim, não tem o mesmo carisma que as outras figuras, mas manja muito da cultura por trás, da história, né? E às vezes já tem um passado no radialismo também. E uma outra figura que é o que eles imaginavam que era o jovem, que era tipo Thunderbird, assim. Uma figura bizarríssima ali, com uma dicção terrível, mas com um visual que você fala, caralho, isso aí, esse cara bizarro vai chocar famílias aí. E a juventude vai bater palma pra esse maluco aí. Tem um lance também da figura do VJ, né? Tipo, o VJ, automaticamente, ele parecia vamos dizer assim, um primo seu, assim, um primo distante seu, que era uma prima, um primo seu distante, que era extremamente descolado, assim. Sim. E tava por dentro de tudo, né? Porque os caras, eles eram devoradores de cultura pop, né? De filme, de música, de livro, então... Acho que, de alguma forma, eles sempre davam um jeito de colocar as coisas deles ali, né? Seja usando uma camiseta de banda, ou, tipo, batendo na tecla pra fazer todo mundo ouvir aquela porra daquela banda. E aí, tipo, assim, eles eram um formador cultural, né? Tipo, um incentivador de cultura pro jovem ali que não sabia muito bem o que consumir, né? No caso, a gente, sentado, sem saber o que fazer. Exatamente, né? A gente não tinha internet, né? Comprar a revista era muito caro. A gente tinha internet, mas era aquela internet discada com acesso de madrugada e precária, né? Conseguir um álbum, conseguir até ter acesso a qualquer coisa nova era completamente dificultado pelas mídias tradicionais, né? Você tinha que garimpar muita coisa na banca e torcer pra conhecer, pra aquele seu primo descolado, como você falou aí, Ricardo, tá sempre trazendo coisa nova. Mas aí a MTV fez esse papel pra gente, né? E tem coisa assim que a MTV também fez, que, como o Ricardo falou, tem coisa que eles deram assim na colherinha pra gente, igual o Nirvana, por exemplo. Apesar de que o Nirvana, assim, foi um fenômeno orgânico, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles valorizaram coisas que também eram do popular e... Ah, vamos trazer pra MTV, vamos transformar isso numa produção cultural maior, igual Racionais MC. Nossa. Que foi um mega fenômeno, assim, que sim, era uma coisa sim. Fenomenal, assim, na periferia paulistana. Todo mundo, em toda jukebox, tocava na Baixada, eu lembro. Aqui, quando eu vim pra Belo Horizonte, qualquer jukebox toca Diário de um Detento qualquer dia da semana. Você passando pela cidade, assim, andando de ônibus, etc. E eles pegaram isso e deram um conteúdo artístico. Primeiro no Diário de um Detento, né? Colocaram Racionais MC pra tocar no VMB, uma mega produção. Não, e antes disso, teve Sabotagem junto com Racionais, né? MTV ao vivo, né? Antes dele ser preso de novo, ser assassinado e tudo mais, a gente chegou a ver Sabotagem e Racionais dando entrevista ao vivo no MTV, os caras que não davam entrevista pra ninguém, né? Uhum. E é uma coisa de louco, assim, porque depois saiu em 2002 o Vida Louca, eles elevaram a coisa pra um outro nível, assim, de estética, eles inventaram uma estética da periferia, praticamente. Não foi Racionais, mas foi toda uma equipe, né, de diretores, de gente que pensou aquilo lá. Eles criaram realmente o Thug Life brasileiro. Isso aí é uma coisa assim, que a gente viu, não fechou o olho assim, pra periferia e ficou só com a juventude rockista, né, do pop rock. Eu acho que assim, teve uma assim, pra, eu lembro como espectador, né, moleque, assim, em 98 ali, com meus 11 anos, tipo, cara, ver o Racionais MC... Tanto nas paradas, né, que era tipo top, o Disc, né, o Disc MTV, ou sei lá, o Top 20 MTV, eles conquistando, assim, as primeiras posições, e eu, assim, pô, moleque, pô, branco, classe média, assim, porra, padrãozinho, né, tipo, vendo aquilo, uhum. Chocado, assim, né, tipo, porque aquilo era um tapa na cara, assim, da gente que não... Falava assim, cara, você se sentia ameaçado pelo clipe, assim, sabe? Pelo clipe, pela figura deles, assim. né? É, a nossa visão era totalmente diferente, né? É, eu lembro que, junto com Racionais, Gabriel Pensador não participou tanto da MTV, não tão presente, mas foi quando começou o rap, né? Era Gabriel Pensador, e aí depois veio Racionais e Planet Hemp, né? Que tava ali no limiar entre o rock e o rap. E era a minha lista de CDs que eu tinha que manter escondido da minha mãe. É. O Planet Hemp ao vivo, o Racionais MCs e o Gabriel Pensador até escutava, mas quando chegava a música do cachimbo do índio, eu tinha que pular, né? Eu lembro que inclusive, pesa nisso que o fato do Planet Hemp ter sido preso em Santos, né? Sim. Aquele rolê de apologia e tudo. E acho que, inclusive, o juiz rodou, né? Descobriram corrupção recentemente do juiz que prendeu os caras. Então, assim, né? Isso foi um plot twist aí, depois 20 anos depois, né? Sim, cara. Nosso grande aí, Marcelo D2, que ressurgiu aí depois da procura da batida perfeita, ele volta aí à procura de bater no presidente. É, o melhor Twitter do Brasil, né? Mas, né? Cara, exatamente. É, assim, porque a gente sendo moleque, assim, né? Assim, tipo, criado dentro de casa, né? Pô, a gente. Os medos dos nossos pais estavam sendo materializados ali na MTV, né? Na figura da música de bandido, né? Então, assim, todos os caras ali, tipo, Plant Ramp e tal, era tipo. Era uma afronta ao establishment, né, cara? A classe trabalhadora e a coitada da mãe católica ali vendo a coisa, né? É, mal sabia minha mãe que quando eu tava ouvindo o acústico do Nirvana do quarto, os temas eram muito mais sombrios, muito mais prejudiciais do que fumar maconha, né? É, mas... Pois é, cara. É meio que o show da Xuxa lá, quando a menina do Funk Melody vai cantar The One Shot Dick Man. Uhum. E a criançada batendo palma. Era eu com Guns N' Roses, assim, batendo palma e falando, sua cheiradura de cocaína, vou te matar na cama, sabe? Eu batendo palma lá com, sei lá, 15 anos de idade, 14, não, menos que isso, uns 13, 14 anos lá. Welcome to the jungle, you can be mine. Mal sabia eu, né? Mal sabia eu. Brasil. Eu acho que, tipo, a gente acabou falando, assim, coisas que estavam sempre em rotação na MTV, né? A MTV não deixava o fantasma do Kurt Cobain ir embora, né? Porque mesmo, eu lembro, assim, porra, sei lá, 99, 2000, assim, 2001, os clipes do Nirvana sempre passavam, né? Eu acho que tinha uma estratégia de mercado, tipo, eles não... também, né? Sim. O acústico do Nirvana foi lançado logo depois da morte do Kurt, né? Então, eles acabaram mordendo aí grande parte do legado do Nirvana. Mas é isso aí mesmo que você estava falando. E aí? Sim. Aqui no Brasil foi com Legião Urbana que eu vi isso. Também. Exatamente. É como a gente pode falar que, assim, o Nirvana, o Norvana, né? A banda que unirá todas as tribos. Inclusive o Capital Inicial. O Guns N' Roses. E renasceu nessa época aí, né? Pô, cara, e fale o que quiser. Fale exatamente. Que quiser. É um bom acústico. Falem o que quiserem, cara. É um bom acústico. Você fala. Você escuta aquele acústico, você vê um amadurecimento, assim, de um monte de letra boba, assim, né? Do Capital e tudo. Você fala, Capital tá indo pra um caminho bacana, né? Tem uma influenciazinha do Britpop ali, o Capital tá ficando classudo. Só que no outro, no outro ano, os caras, 17 anos e fugiu de casa. Aí Dinho pôs o pence no umbigo e decidiu nunca mais envelhecer, cara. Até cair do palco. O Gustavo. Hoje em dia ele parece uma professora de matemática, né? Divorciada. Mas e aí, qual acústica é melhor? Então, Capital Inicial ou Legião Urbana? Cara, Capital... É um... Cara, eu voto no acústico do Ira. Do Ira, Ira. É, eu acho que, assim, eu até tava vendo uma entrevista essa semana, o Fojo passou pra mim a entrevista que o Thunderbird fez no canal dele com... Sérgio Brito do Titãs, exatamente. E ele falou, assim, da importância do acústico MTV pro Titãs, né? E não só isso, né? E aí o próprio Thunder falou do acústico do Ira, né? É, também, tipo, ele falou, cara, é impressionante o poder que o acústico MTV tinha de trazer a galera de volta à vida, assim, né? Tipo, bandas que estavam quase, vamos dizer assim, em coma, né? É, MTV era meio que o Quentin Tarantino da música, né? Ressurgindo aí com John Travolta e Samuel Jackson. Ela fez isso com as bandas, né? Trouxe de volta aí o nosso capital inicial. E tá, até, eu lembro de um acústico que eu gostei muito, foi aquele de bandas gaúchas. Nossa, assim. Esse é perfeito. Eram bandas que nenhuma banda era grande o suficiente para ter seu próprio acústico, mas ao mesmo tempo não eram pequenas para serem ignoradas, né? Aí eles fizeram uma ideia genial de juntar todas num só, né? E teve Bideobaldi, Cachorro Grande, Vanderwild, né? Nossa, a parte do Vanderwild é a melhor parte. E assim... Maravilhoso. Você citou três bandas, eu acho. Tem uma banda de reggae aí no meio que eu ignorei ignorei nos últimos 20 anos e vou continuar ignorando. Eu acho que é o Ultraman, cara. Que é aquela do... aquela que tem a música famosa da Dívida... One Hit Wonder, sabe? Aquela dívida de uns anos atrás. É Ultraman, cara. Nossa. Não é ruim, mas também dizer que é bom é forçar um pouco a barra, né? Como é que... Eu fiquei sabendo que eles iam chamar o Júpiter Maçã, mas o cara já tava muito louco pra... Ah, uma pena. Muito, muito louco. Flávio Basso aí, falecido, querido. Querido demais. E a gente não falou do acústico do Charlie Brown, cara. Ah, esse daí não. Pô. Não dá nem pra falar, já dói o coração, só de lembrar. Ah, do jeito que foi montado ali, ficou incrível, assim, porque... pô, a gente fala... O Chores, cara, mestre ali, tomou sempre a frente de tudo, né? Mas ele tava ensandecido, assim, cara. Foi o acústico mais... Ele fez tudo de pé, não sentou. Andou de skate. Não pegou o... Andou de skate, bateu o flip, quase caiu em cima da plateia. E assim, é maravilhoso. Porque assim, cara, o cara não se... O cara nunca se rendeu, né, cara? Nunca se rendeu ao sistema, né? Uhum. Ah, pô, é um dos melhores acústicos, na minha opinião. A gente, brincadeiras à parte, aí o Chores ali, Charlie Brown se encontrou ali no... No, não, nos cellos ali, né? Os arranjos ficaram incríveis, é. Usado ali pra fazer a batida. O champion magnífico, monstruoso, com os beatbox e mandando bem demais o baixo. E eles tocaram, além do Fugazi, né? Que foi tudo que eles fizeram aí na carreira, tocar Fugazi. Eles tocaram Nação Zumbi, tocaram Jorge Benjor, né? Meu, é incrível. Esse acústico é incrível. Uhum. Exatamente, cara. Marcelo Nova também participando. Nova, então. Cara, Negrali, cara. RZO, Marcelo Nova e Marcelo D2. Tipo, só a lista de feats aqui já é o suficiente para um Marvel vs Capcom, assim, né? Vamos listar aí VJs memoráveis da MTV, cada um pode falar um VJ que tem assim guardado como um primo mais velho, que ensinou a gente a fumar. Eu posso começar aqui falando do meu xodó, cara, pela grande Penélope Nova. 100% neném, né, cara? 100% neném. Cara, uma mulher que, assim, completa, né? Tanto no seu gosto musical, background familiar e desenvoltura na sexualidade, né? Uma mulher completa. Duas coisas aí que o Marcelo Nova trouxe pra sociedade brasileira em geral, que foi entre o mito Raul Seixas e a Penélope Nova. Assim, sou eternamente grato a esse homem. Exatamente, cara. Então, assim, ver a Penélope apresentando o Riff MTV pra mim, dali em 2001, que era um programa maravilhoso, né? Que fazia rotação de punk, de metal e tudo que era rock and roll escandinavo ali, sei lá, porque, como que eles misturavam as coisas. E ela, toda linda, apresentando tudo com muita categoria, muita classe, né, cara? Tipo, doutrinando a galera, falando sobre as bandas. Muita tatuagem, muito piercing, uma época que isso daí não existia, né? Que a gente não via em qualquer lugar. Uhum. É. Coisa de marinheiro, de motoqueiro, camarada que trabalha na estiva de Santos. Cara, então, exatamente, assim, ver o susto da minha mãe, né, cara? De ver a Penélope apresentando os programas, assim, toda vez ela falava, meu Deus do céu, essa mulher é um zumbi, né, pelas tatuagens, assim. E xingamentos de mãe. Exatamente, cara, fiquei 10 anos vendo minha mãe ficar chocada todo santo dia vendo a Penélope falando, mas meu Deus, ela se tatuou inteira. Então, assim, foi o bastante pra me deixar muito, pra guardar no fundo do meu coração aí essas gloriosas memórias. E vocês? Quem que vocês guardam aí? Assim, meu grande baby foi a Marina Persson. Uma mulher que... Crush eterno, né? Crush eterno. Uma mulher que parece que meio que é uma Melisandre lá do Game of Thrones. Uma mulher que envelhece ao contrário. Cada dia mais linda. Sim. E ela teve dois programas ali que me marcaram muito de forma positiva e negativa. Marina Persson apresentou o lado B uma época, uhum. E assim, ela apresentou muita coisa assim, que você como roqueiro, né, roqueiro é meio ridículo dizer hoje em dia roqueiro, né, mas assim, você sendo roqueiro, você roquista, seja lá o que for, você ficava muito restrito a certas bandas, mesmo estilo sempre, você apostava sempre no certo e nunca no duvidoso, uhum. Mas ela passava coisas ali que é desde uma coisa completamente maluca do rock eletrônico ali, como aquele Mad Capsule Corpse, lembra? Uma banda japonesa louquíssima. Nossa, sim, sim. Isso aí tô por fora. Sim, cara. Aí também chilelesismo latino-americano ali, com Manu Chao, Mano Negra, uhum. A banda punk ali espanhola do Manu Chao. Um monte de coisa assim, que me marcaram. Eu não cheguei, eu fui comprar CD, ainda não é que se comprava CD, né? E depois baixar descaradamente muitos anos depois. Mas aquelas músicas ficaram, assim, muito por indicação pessoal da Marina, né? Sim. E um outro programa dela, assim, sem me alongar muito, é o Menina Veneno, acho que era Menina Veneno, Menina, né? Menina Veneno. Que era pra ser uma espécie de saia justa da MTV, que era uma coisa assim, um olhar feminino das coisas e tudo, só que ele foi descambando, assim, positivamente pra tratar a sexualidade. Era um programa que passava tipo 4 horas da tarde. Aí foi o meu primeiro choque de realidade, assim, né? A gente ficava muito naquela coisa do menino hétero, amor platônico. Uhum. Aí via no programa lá gente do poliamor ali, gente de, sabe, tipo, gente que tinha relação servo-escravo, que a mulher ia na coleira com o cara, assim. Coisa assim, passava assim, 4 horas da tarde, suave, assim. Aí esse moleque, meu Deus! Sabe, aqueles rincões ali do Madame Satã ali de São Paulo, cara, ali, lugares assim. Usando latex, né, cara? Galera usando. Latex, tinha um. Grupo de sadomasoquista. Tinha um cara, cara. Tinha um cara sadomasoquista, cara, que o cara tava com um cílio que fazia barulho, que ressoava no estúdio, cada vez que ele piscava, cara. O cílio era de látex também. E assim, me deu um choque de realidade. Afinal de contas, né? Muito, afinal muito de contas, pesado, não era todo assim, dia, né? Que você via um grupo de pessoas vestindo látex, né? E não é um clipe do Rammstein, né? Exatamente. Nem uma cena de Matrix, né? Não, é a vida real, meu amigo. É a vida real. E você, Fojo, qual que é a sua grande memória aí? Ah, fico com os figurões, né? Eu lembro que Didi Wagner e Marcos Mion apresentavam um bloco da programação na parte da tarde, ao vivo. E tinha muita interação já. Tipo, você ligava, escolhia clipe, enfim. E isso daí me marcava demais. Porque era quando você conseguia ver, assim, uns clipes que não estavam passando no Disque MTV, né? Num horário normal. E assim, o Marcos Mion já era muito irreverente, ele era todo engraçadão, todo lelesque, né? E eu acho que Didi Wagner e Marcos Mion fizeram a dupla de ouro ali da MTV pra mim, no primeiro contato ali, com 13, 14 Sim. anos. E depois descambou pra uma série de coisas, né? Pra piores clipes do mundo, uma série de coisas aí que o Marcos Mion fez na MTV. Até virar esse... alterofilista da Record. Teve um momento ali da MTV que ele realmente ele foi... Cara, ele foi o VJ que mais trabalhava ali. Virou quase um Mion TV, assim, né? Porque o cara teve uma época que ele tava Exatamente. Apresentando 3, 4 programas ao mesmo tempo, né? Tipo, o Quiz MTV, o Descarga, o Piores Clipes. Ele tinha praticamente uns 3, 4 clipes, assim, né? Ele era responsável pela criação, assim, dos primeiros memes da juventude ali dos anos 2000, que era, por exemplo, o Supla, Japagueu, Papito, que era um Supla, aquele cara filho ali do nosso grande Eduardo Suplicy, ali completamente esquecido na carreira, né? Fazia filme com a Angélica, tinha a banda Toque, de repente ressuscitou por causa dos piores clipes, soube aproveitar muito bem, foi pra casa dos artistas e tudo. Mas ele... Ah, foi antes? Foi, cara. Os piores clipes foi antes da casa dos artistas? Foi, cara, foi antes. Foi 99, eu acho, 2000. É. E a Casa dos Artistas acho que foi 2001 ou 2002. Não, mas é total isso. O Supla tava era punk de rua em Nova York, né? Ele tava vivendo o futuro distópico, o cyberpunk dele. E foi resgatado pelo MTV Brasil. Exatamente, cara. Deram casa, comida, né? O Supla foi o único cara que fez intercâmbio de punk no Brasil, né? Tipo, fez um intercâmbio com Nova York, foi ser punk lá com a galera lá de Nova York e aí volta pro Brasil pra ser, vamos dizer assim, revelado em TV ali pelo Mion no seu pior skip do mundo, né? E o mais engraçado é que depois disso ele foi pra Casa dos Artistas. Ele venceu essa edição da Casa dos Artistas? Não, venceu, foi, né? A Bárbara Paz que venceu. A namorada dele, né? A namorada dele na época. Sim. A namorada do Supla. Só uma coisa que eu lembro disso é que minha avó, quando ela viu o Supla, ela olhou assim no primeiro episódio. Ah, esse homem! Olha o cabelo desse homem! Que homem horrível! Aí no último capítulo da Casa dos Artistas, que estavam os dois abraçados, tomando banho, chorando, o Supla e a Bárbara Paz, eu lembro que eu zoei o Supla e minha avó: para, não fala mal do Suplinha, esse homem é um cavaleiro, é um gentleman, olha como ele trata essa moça, essa Bárbara Paz. Ele conquistou o Brasil, cara, conquistou o Brasil. Com seu jeito de lorde, né, cara? A educação, né, da família Matarazzo. Exatamente. Livre, né? E gastando tudo para participar de reality show, né? E fazer intercâmbio de punk em Nova York. Ele fez o... Como é que era o nome do reality show Papito dele? Papito in Love. Papito in Love. Papito in Love. Nossa, foi um dos últimos MTV. Um dos últimos programas com seu MTV que eu assisti. E tem que bater palmas aí pro Supla, porque ele manda muito bem em reality show, viu? É o nosso Ozzy Osbourne brasileiro. Exatamente, cara. Está no ar a MTV Brasil. Então, ainda continuando nessas listas aí de memórias aí que a gente guarda, a gente pode falar sobre os programas, né? Os programas memoráveis, alguns aqui que a gente pode citar, como por exemplo o Rock Go, né, cara? Maravilhoso. Rock Go, assim, que era... O Rock Go, que era, tipo... Ele era não só pro boleiro, mas pro jovem que tava se divertindo com o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá ali, sendo sempre extremamente rápidos, né? Em criar apelidos e criar um universo dentro do programa, né? Tinha que valorizar, porque os jogadores eram péssimos na grande maioria. Pega, por exemplo... Não, mas isso aí... O Rock Gol foi um bastião, foi a resistência contra o futebol moderno. Com certeza, cara. Tem que valorizar muito o Rock Gol. Tem aquela banda do filho do Abujam, o Karnak. Meu Deus, copos que nunca viram sol na vida, que nunca se moveram, né, cara? Tipo... E os caras lá correndo, né? É, aquela treta do Jimmy com o Di Ferreira do NX0, Jimmy do Matanza com o Di do NX0. O Rock Go foi incrível. Tudo que a gente merecia. Exatamente, cara. Não é todo dia que você pode ver o Tony Garrido sendo chamado de Chile Quenta, né, cara? Na televisão. Depois do 15º chilique que ele deu com todos os jogadores de todos os times, né? Cara, eu li uma entrevista do diretor da MTV, dele falando do caso do Tony Garrido. Parece que a MTV Brasil, ela tinha uma assessoria só para mimar artista. Uhum. Literalmente mimar artista. Para nenhum artista ficar ofendido, ou processar a MTV, ou cortar videoclipe e tudo. Uhum. E diz que quem mais deu trabalho na história dessa assessoria foi o Tony Garrido. Porque ele diz que a edição do Rock in Rio... do Rock Go... propositadamente prejudicava ele. Fazia edições e ele ficava muito indignado também que não mostrava os gols dele. Ele queria passar uma imagem que ele era um jogador foda. Não, e pra piorar a situação, diz que o time da Cidade Negra levava um monte de cara que não era da Cidade Negra, que era tipo boleiro foda, assim, amigo dos caras. Falar, ah, não, esse é percussionista do Cidade Negra, cara. Futebol é coisa séria. Pois é, cara, os caras levou a sério pesado, sim. Não, é surreal, assim, é tipo... Você via através dos anos, né, a evolução do evento, né, do Rock Go. Lá, sempre o torneio de Birigui, né? Cada vez maior, cada vez maior, assim, trazendo cada vez mais gente, né? Camisetas incríveis. Sim. Todos os times tinham camisetas incríveis. Tinham ótimas sacadas o nome dos times. Exatamente. Tinha um juiz que tinha fãs, né? Eu esqueci o nome dele. A galera até aplaudia na plateia. Cara, todo mundo acabou assim tendo mundo acabou tendo visibilidade, né? Então, tipo, gente que a gente jamais imaginava que jogava futebol pra caralho, assim, né? Tipo... O próprio Supla. O próprio Supla, cara. Tipo, ou mesmo momentos assim, cara, o goleiro do Detonautas lá, o grande Claston, né? Claston! Salvando ali, cara, que era... O cara que era DJ. O cara que era DJ do Detonautas, né, cara? O cara brilhou, assim, né? Ele é um dos principais personagens, né? Já tinha o corte chavoso, né? O Cleston. Era o Cleston que tinha a barba com os esquinhos, assim? Ele, né? Mesmo, sobrancelha chavosa. Tinha também bandas assim que você nem conhecia, passou a conhecer por causa do Rock Gol, igual o Canibal fodaço, assim, que tinha o Devotos do Ódio, que é uma banda de hardcore do caralho, assim. Exato. Eu nunca tinha ouvido falar e eu comecei a ouvir por causa do Canibal, que era uma mistura de Tony Garrido do mundo bizarro, como os caras falavam, assim. Ele pratica, assim, cara, ele sendo o nosso Bad Brains, né, do Nordeste, né, cara? Maravilhoso, assim, também. Tipo, jogando pra caralho, né? Tipo. Eu lembro do Daniel Beleza e Corações em Fúrias também, era outra banda aí que pra mim era muito. B, e chegava no Rock Go, os caras comiam a bola. Uhum. Japinha do CPM, cara. Boleiraço. Musa Nisei Sansei, o André Matos, né? Musa Nisei Sansei, cara, exatamente. O embate dele como goleiro, né, contra o Japinha, né, cara? Foi essa luta aí, Musa Nisei Sansei contra o Japinha. E uma das cenas mais memoráveis do... Eu lembro do... Quando a bola não entrou do... Quando era o Nazi no gol, vocês lembram disso? Quando chutaram, a bola parou na linha, cara. A bola parou na linha. O Nazi começou a arrumar uma confusão. Ele era um horrível goleiro, mas ele era muito divertido, carismático. Vovô Wolverine. Vovô Wolverine, exatamente. Wolverine Valadão, né, que eles chamavam ele. Wolverine Valadão. Wolverine Valadão. Wolverine Valadão, verdade. Então, assim, cara, Mas, cara, continuando, né, cara? A gente podia falar do Hermes e Renato, do humor na MTV também. Exatamente, cara. Eu acho que... Isso merece um programa só pra eles, sim, né, na verdade. Vamos fazer o possível pra esmagar Hermes e Renato aqui, né? O impacto deles, assim, pra gente, pegando eles ali logo no começo de 2000, né, cara? Quando eles apareciam com as vinhetinhas de carnaval, né, cara? Tipo, um humor, assim, que era tipo, mano, era um trapalhões, assim, fumando crack, assim, né, cara? Tipo, piadas que você falava, meu Deus, lembro da primeira vinheta deles, né, do puta que pariu, que dava um berro, assim, e aquilo passava, tipo, 3 da tarde, tipo, 2 da tarde, assim, era só um drops bem pequeno que era o suficiente pra gente amar eles, assim, né? Sim, cara, as novelas do Hermes Renato, cara. Nossa. Sem a bolsa. Tela Class, né, sem a bolsa, Tela Class, era tanta coisa. Mas eu lembro que nessa época aí, Ricardo, nos primórdios do Hermes e Renato, eu não tinha MTV em casa, eu tava passando por aquele problema que todo mundo passou de MTV é TV aberta, mas não funciona, só pega pra quem tem multicanal e tal. E o pessoal comentava de tudo, assim, do Hermes e Renato, faziam todas as piadas e eu ficava, tipo, boiando. Eu falava, meu, o que tá acontecendo? O que é isso? Eu perdi o começo do Hermes e Renato porque eu tava sem MTV nessa época. E aí, tipo, comecei a encher o saco da minha mãe pra colocar a TV a cabo em casa. Hermes e Renato. Hermes e Renato. E depois disso, tipo, foi um relacionamento sério e longo, duradouro, viu? Porque todas as frases do Hermes e Renato, hoje em dia, eu solto em qualquer situação, mesmo que mentalmente, eu não posso falar em voz alta. É algo que virou cacuete, né? Você começa a ver qualquer situação, você já logo fala, merda acontece. Sempre vai soltar alguma coisa do Hermes e Renato. Cara, aquelas frases do Telaclés, do... Miojo hoje não. Javali com molho madeira. E não só isso, assim, né? O universo do Hermes e Renato, ele expandiu de um jeito, assim, que, por exemplo... A gente pode falar que o Massacration acabou virando um spin-off tão grande quanto o Hermes e Renato, né? Um negócio que nasceu como uma brincadeira. Sim. Um negócio que nasceu como uma brincadeira só pra zoar, né? Pra cagar em metaleiro, assim, cara. Foi abraçado pelo metal, virou uma banda séria, gravou disco e fez... E hoje em até dia hoje ainda... Era o sonho do Bruno Sutter, né? Sim. Então... Eu fui no show deles em 2005, cara. Foi... Péssimo, mas divertido, porque era a proposta, né? eu fui num show deles nos anos 2000, aí, provavelmente 2005 também, 2004, 2005. Fui no show do Massacration e do Angra, quando eles estavam cantando, já era o Edu Falaschi, né? E eles estavam cantando a música do Cavaleiro do Zodíaco. Então... É um baita combo, aí, cara? Cabeça de metaleiro é isso. Né? Eu lembro que, inclusive, tipo, no começo da... Quando a gente tava com o começo da banda larga, assim, a gente tava baixando videoclipe e tal. Olha o absurdo, né? Você não só baixava a música, você baixava um videoclipe pra você poder assistir quantas vezes você quisesse, porque não existia YouTube, né? Então, cara, eu lembro dos grupos que faziam... que eles chamavam de hippie, né? Que gravava o clipe e jogava na internet em forma de arquivo de vídeo e tal. Tinha uns caras assim que você ia baixar as coisas deles lá no Mirk, coisa assim, os caras tinham um monte de coisa do Hermes e Renato. Ou mesmo no Kazaa mesmo, né? Tipo, os caras jogavam, tipo, você podia colocar Hermes e Renato e baixar lá, tipo, Angra versus Massacration, né? Que era tipo um quadro deles, assim. Eu lembro disso, cara, de eu baixando isso, assistindo, assim, rachando o bico, assim. Pra poder assistir o tempo todo, assim, pra poder ficar revendo em loop, né? MTV Brasil! Eu não consigo esquecer dessa parte de sexo da MTV, sexo e comportamento, né? Que a MTV sabia. Sim, fica comigo, né? Fernanda Lima me olhando nos olhos e falando fica comigo. E depois eu tinha que... Depois eu tinha que assistir o Ponto P da Penélope pra entender meus sentimentos. Não, exatamente, cara. Então, assim, ou mesmo, tipo, nos programas mais antigos, assim, né, da Babi com Jairo Bauer, né, como o Gustavo mesmo falou no começo, tipo, o Dr. Jairo Bauer sendo o nosso Drauzio Varela descolado ali, falando sobre sífilis, né. Então... Eu lembro que nessa época virou meio que, assim, a MTV acabou influenciando os outros canais, né? E a Monique Evans voltou a fazer um programa falando de sexo também em alguma TV, eu não sei se era TV Gazeta, alguma TV. Era na TV Gazeta. Mas isso daí foi muito melhor do que o Beijão Soares, né? Com certeza. Cacai, tinha um lance nessa época de... Olha a influência da mídia, né, cara? A gente tá tendo vários surtos, né, cara? De HIV, DST, sífilis, tá voltando a ser uma epidemia. E nessa época... Sim, que não se fala mais. Exatamente, disso. Nessa época era muito forte a campanha publicitária em torno disso, de sexo seguro, né? De você fazer prevenção, fazer exame, né, cara? Não fuder seu parceiro, literalmente, né, cara? Literalmente, metaforicamente, né, cara? Com doença venérea. Eu não tinha tido muitas experiências sexuais ainda nessa época, mas eu sempre lembro do pessoal mandando você colocar um PVC na língua pra fazer sexo oral, mano. E me desculpa, viu? Apesar de toda a campanha, isso aí nunca foi possível. A little too much, né? Exatamente, cara? É porque, assim, os programas, eles falavam sobre sexo, mas sempre, tipo, o grande motim ali do, vamos dizer, o chavão do Dr. Jairo Bauer é que, assim, olha, gente, tudo é possível se houver uma conversa, né? Os dois estiverem de acordo. E se usar camisinha. Então, assim, cara, essas eram as únicas regras. Estudou 20 anos pra era, isso. Exatamente, eram as únicas regras do Clube da Luta ali, né? Tipo assim. Então, todo mundo de camisinha, então vamos que vamos, né? E eles não tinham medo, né? De encarar o elefante branco na sala. Que homossexualidade você não vai ver, por exemplo, no programa Livre, por exemplo. Exato. A galera discutindo naquela época dos anos 90, isso era um tabu absurdo. Não. Beijo gay, não, beijo gay em TV aberta, meu amigo. Isso que absurdo. Exatamente, cara. Beija sapo, beijo exatamente. Gay. Exatamente. Né? Tipo assim, o anúncio, os anúncios, assim, vamos dizer, o comercial que passava do Beija Sapo, né? Com os 5 segundos ali de dois rapazes à beira de se beijar, né? E tipo, como aquilo foi criou. Vamos dizer assim, um buzz, né, em cima disso, né, um falatório, tipo, ó, a MTV vai passar um beijo gay, né. Sim, foi no, acho que foi Fica Comigo, não? Já começou, foi o Beija Sapo ou Fica Comigo? Foi o primeiro que eu lembro, porque eu lembro que foi uma campanha tão surreal dos nossos padrões de hoje, que, vai passar depois da meia-noite, depois das 11 horas, aí, não, vai ter toda uma coisa, vai ter 1 milhão de classificação etária, você está proibido de ver, e foi um, diz que foi um dos grandes picos de audiência da MTV, e foi noticiado assim, pra hoje em dia, se a gente tivesse o Zap News aí, a sociedade ia estar desmaiada no chão, todo mundo tendo se contorcendo ali, galera vestida de verde e amarelo ali, se contorcendo no chão. Felizmente a gente não tinha isso. E a MTV Brasil, a MTV Brasil não fez nada mais do que a MTV americana fez com o VMAs. Isso, a MTV Brasil não fez nada diferente do VMA americano quando Britney Spears e Madonna deram um selinho, né? Mas aqui as coisas eram ainda mais complicadas. Eles fizeram isso ao vivo no evento pro país inteiro, né? Cara, exatamente. Pois é, cara. E já tinha umas coisas assim. Por exemplo, eu lembro de uma banda que chamava, que era uma espécie de analcante brasileiro, que era aquela Testículos de Mary. Que era uma banda completamente anárquica lá dos lados de Pernambuco, assim, da galera, assim, falando de forma extremamente esdrúxula, de sexualidade divertida, assim, cara. Vários... Tipo o DR? Não, cara, mas não eram... Era... Todos os membros da banda eram homossexuais, né? Eles eram... Ah, tá. E tinha, inclusive, um trans, assim, na banda e tal. E, tipo, várias bandas tiveram temáticas assim, né, cara, de confrontamento sexual, que passou pelo nosso radar, era, né? Era sinal do tempo. É, a Tatu, né? Aquelas meninas da Rússia. Mas Tatu é fake! Tatu é fake! É fake? É fake! Ah, mas tinha um beijinho, né? Eles nos enganaram com aquelas roupinhas de colegial, tudo, né? Eu comprei o CD. Eu comprei o CD dessa porra aí. Fui enganado. Que idiota. Cara, tava baixando. Tem um cover horrível dos Smiths. Tava baixando no Kazaa loucamente esse vídeo de All the Things She Said. Assim, louco pra ser uma menina colegial também e dar um beijo nelas. Mas assim. É por essas e outras que eu repito, eu sei que eu tô errado, mas eu acabo falando assim quando tô discutindo da MTV, que a MTV ensinou todo mundo a ser bissexual, né? Falou que tava tudo bem, não tem problema brincar com a. Exatamente, cara. Eu acho que assim, a parada era assim, tipo, ó. Você tem que manjar de música. Tá ligado? Manjar de música é o quê? Cara, você vai tentar falar o maior número de banda, de grupo, de tudo que você puder. Senão você é um otário. Tá ligado? Tipo assim... Porque tinha muito isso de se afirmar nos anos 90, começo dos anos 2000, né? Tipo, todo mundo ficava julgando. Não ser um poser, né? Exatamente. O poser era tipo um cara que não manjava nada, que fingia que gostava de alguma coisa. E se você fosse, vamos dizer assim, marcado como poser, já era, né? Seria uma morte social na frente de todo mundo, né? Então, cara, o cara tinha que falar ali banda, disco, música, tipo, o tempo todo. Porque a gente queria ser igual, tipo, aqueles DJs que também falavam tudo, tipo, muito rápido, né? Tipo, passavam todo tipo de informação, qualquer entrevista, qualquer interação. E acima de tudo, também, tá sempre pronto pra fumar um e ser bissexual, né? Eu, tipo... Assim, cara, eu acho que o grande lance era a... forçar a gente a um desconforto de aceitar o diferente, né, cara? Exato. Sim, for... é isso. Chegar total. E falar assim, ó, isso te causa desconforto, o problema é seu, cara. O problema é seu, culpa do mundo, é culpa isso. Do cara. Aceita aí, convive aí. Às vezes vocês têm os mesmos gostos, né? Isso. Vocês vão nos mesmos lugares, curtem as mesmas bandas e tudo, estudam mesma disciplina, faculdade, trabalho, mesma coisa. Mas é isso, cara. Hoje em dia, né, como... A gente tava pensando aí no jovem titio, cara. Os caras correm pro algum youtuber que dê um alívio de confirmar a opinião paia dele. Exato. A opinião ruim dele, né? Perdão pelo pai aí, que é um mineirês aqui, que eu peguei pro meu léxico. Mas vai lá pro Nando Moura, né? Que tem todo o visual transadão ali, do metal e tudo. Cara de jovem, apesar dos seus 40 anos... E o cara confirma a opinião de tio. Ô, meu, você tá certo mesmo, meu. Tudo marxismo cultural, tudo viado, meu. Exato. E o jovem dá um respiro. Ah, então eu não preciso entrar no desconforto. Exato, cara. Eu acho que a gente tinha... A MTV, ela tinha um lance que era assim. Tanto nos programas, sei lá, por exemplo, do Gordo Freak Show, ou coisas assim que era baixaria e tudo que a gente dava risada. Claro, tinha o aspecto Jackass da parada. Mas, assim, forçava, o jovem, assim, pelo menos naquela época a gente tava sendo forçado a, tipo, conviver uns com os outros, e a gente via que muitos dos nossos preconceitos caíam por água abaixo, porque a gente não convivia com certas coisas, tá ligado? E a partir do momento que a gente começava a interagir com elas, aí a gente via que o preconceito não fazia sentido, que a gente só tava herdando isso, né, da nossa... Sim, cara, fora o processo civilizatório... de cidadania que a MTV promovia, mesmo que hoje várias figuras que estavam lá hoje em dia promovem exatamente o contrário, como o Lobão. Na época que ele estava no MTV Debate, ele realmente promovia um debate cívico, né? Era muito bom. A Soninha, eles promoviam debates cívicos ali de provocar ali a galera para falar sobre voto, sobre representatividade social, sobre desigualdade. Aí entra também a questão do rap. E era uma mesa composta por vários convidados, né? Tipo, eram 10 pessoas falando... Tinha o Lobão ali, falando mais do que deveria, como sempre, mas... Como sempre. Você tinha uma série de ativistas. Você tinha os especialistas e você tinha pessoas que viviam aquilo, né? Seja lá qual fosse o assunto, né? Ou mesmo, tipo assim, eu consigo lembrar de memórias antigas, assim, de ver a Astrid, ou mesmo a Soninha, né? Elas, tipo, pô, o programa de debate chamava Barraco MTV, né? que era maravilhoso, assim, era tipo, eram 10 pessoas em volta do negócio. Baita sacada. Cara, era exata, era, cara, era uma santa ceia, assim, tinha tipo uns 10, 12 caras em volta de uma mesa, assim, de gente, né? E todo mundo falando besteira, assim, falando loucura e dando risada. Mas existia um... Pelo menos existia esse negócio, tipo assim, ó... Pluralidade. Sim. É, exatamente, tipo assim, ó, gente, pelo amor de Deus, ó, a sociedade é feita disso, de debate, tá ligado? Você não pode fugir de debate, você é louco, você vai ter que debater o tempo todo. Mas sem esse lance de eu vou refutar você, né, que tipo, é um negócio que já me faz gorfar hoje em dia. Não era nessa ideia de... Não era nessa ideia de refutar, mas na ideia de conversar mesmo, ser sincero, trocar uma ideia, né? Cara, eu acho que é essencial. Não, é que só falando que eu acho que debate hoje em dia é que nem jogar Magic, né? Você tem as suas cartas certas ali, você vai você vai apresentar seu debate e você tá coberto de razão que você ganhou. Sim, exato. Cara. A sociedade é muito mais complexa do que isso, né? E tem um problema da mídia em geral, que eu acho que depois... Isso não é nem culpa da própria da MTV, do fim da MTV, mas... Do poder da imprensa em geral, né? Por mais que a imprensa seja realmente enviesada, que a imprensa tenha seus candidatos, suas opiniões, uhum. Ela filtrava opiniões absurdas de gente radical e maluca. Por exemplo, ninguém ia questionar a vacina, por exemplo, ou que a Terra é plana ou redonda, ou que o nazismo é de esquerda, sabe? Essas coisas eram filtradas, né? Não vão levar um maluco pro barraco MTV pra pagar de especialista. Toninho, que vive no porão lá da casa dele, lá sustentado pela mãe, e descobriu que os aviões estão jogando flúor e estão deixando todo mundo hipnotizado. Isso aí nunca ia passar, sabe, na malha fina. É. Mas hoje com o YouTube, essa galera consegue furar essa resistência, né? Exatamente, acho que era tipo assim, a MTV pelo menos ela encorajava as pessoas no sentido de, tipo, cara... Não se leva tanto a sério, assim. Acho que era isso que eu via. Tipo, os debates, pelo menos lá, eles terminavam sempre assim. Alguém falava uma atrocidade, daí... De boa. É. Alguém falava uma atrocidade, daí alguém zoava e aí todo mundo dava risada. Uhum. Então, assim, pelo menos ele tinha esse clima tranquilo, né? E no intervalo eu ainda falava... desliga sua TV e vai ler um livro, né? Uma campanha não muito eficaz, mas te dava uma dica bacana. MTV Brasil! A gente falando da MTV, né, dessa positividade, dessa coisa, a gente também tá puxando um pouco o saco. Acho que a gente podia falar também coisas que a gente não sente falta da MTV, por exemplo. Coisas que, assim, que não fazem mais... Eram importantes pra gente na época, mas por tecnologia, por maturidade, a gente conseguiu superar. Olha, cara, eu posso falar, tipo... Como a gente tava falando da figura do roquista, né? Cara, vamos dizer assim, existia uma certa reafirmação de preconceito, assim, dentro dos... Eu via numa postura, assim, da maioria dos VJs, né? Tipo, que é assim, o cara que gosta de rock, ele só... Tipo, rock é uma coisa suprema, né? Tipo, mas aí veja bem, isso aí é porque, tipo assim... Você via pelo jeito como, por exemplo, todo programa do Piores Clipes do Mundo, tinha lá, tipo, o pior clipe era sempre, tipo, um clipe de axé, um clipe de pagode, um clipe de qualquer coisa assim, tá ligado? É claro, tinha muita porcaria, mas assim, era só pra, vamos dizer assim, reforçar aquela opinião do, tipo, não, só o rock de agora vale a pena, porque também zoava muita coisa dos anos 80, né? Tipo assim, anos 80 era execrado. Tipo, porque acho que a galera veio dos anos 80, esses VJs, a galera que cuidava da programação, então existia um ódio, né, de, tipo, daquela década anterior, tipo, vamos enterrar isso. E nisso, cara, eles enterravam muita coisa boa, cara. Porra, eu vi The Cure sendo enterrado, eu vi Smith sendo enterrado, sabe? E só porque era dos anos 80, assim, era coisa brega, tosca, né? Tipo, essa postura... Eu não sinto falta nenhuma. Eu não sinto falta nenhuma, assim. Seguindo nessa linha aí também, a MTV não abraçou o funk, né? Que é o último... Um dos últimos aí movimentos culturais brasileiros. E, tipo... A MTV virou a cara total, né? Já tinha o funk proibidão aí, até no começo da, dos anos 2000, e MTV dava espaço só pro DJ Malboro, vez ou outra, falar alguma atrocidade lá, mas não era... Não foi... Ou aquele funk hipster, né? Não teve o mesmo cuidado que teve com o Racionais. É, o funk hipster do como é que era? Ponte do Rolê. Ponte do Rolê, essas coisas assim, né? É, eu acho que a MTV tinha que botar essa banca de o rock é o que importa, e você tem que ter um gosto musical refinado, porque eles estavam atrelados aí a contratos e contatos com gravadoras e tudo mais. Acho que é um reflexo. Sim, né? Cara, nada mais punk, né? Mais parecido com o punk dos anos 70 da Inglaterra que o funk de agora. Sim. Em termos de contestação de visual, de criação estética, de. Sei lá, de loucura em geral, assim, né? De... E até de falar da realidade do dia a dia da periferia, né? Exato. Sim. Exato. Que hoje em dia isso não é mais o papel do rap. O rap virou uma coisa. Uma música que tá todo mundo já habituado a escutar, é romântico e tudo mais. Enquanto o funk ainda fala de usar loló, né? De beber corote. Exato. Era engraçado como você via como eles tratavam, por exemplo, o MTV Raps, né? Ele tinha uns horários muito tristes, assim. Sim. Era de madrugada. É, ele era execrado, assim, execrado. Tipo, vamos dizer assim, pela grade, eu tô falando assim, em relação aos outros programas na grade, eles colocavam em horários péssimos, cara. Péssimo. Era tipo. Sim, cara. 1h, 2h, reprise, sábado, 9h. Que é isso, tá ligado? Tipo. Quem diabos que tá acordado essa hora? 9h. Uhum. E foi depois que chegou o Emicida, o Criolo, que já não dava mais pra fugir, se esquivar do rap. O rap virou mainstream da música boa em geral. Por exemplo, o Nó na Orelha, o que eles fizeram com Ventura no início dos anos 2000, né, que foi a largada do indie. Acho que eles pegaram o Nó na Orelha do Criolo e eles tentaram fazer em 2010, reconhecendo, não, esse é o rap de qualidade, né? Esse é o rap... Esse é o rap que o Caetano Veloso escuta. Exatamente. Esse é o rap que o universitário vai escrever uma dissertação sobre. Enquanto tem outros raps que você pode jogar fora aí, né? Exatamente. Então, assim, vamos dizer que essa falta de diálogo, né, de ignorar também, essa falta de diálogo também acabou enterrando a MTV em certos aspectos, né? Porque o rap, ele foi crescendo, a MTV foi ignorando e foi ficando pra trás, né? Enquanto a MTV tava apostando no cine, né? Mas aí, eu não posso culpar eles, porque já era o fim de carreira, porque era a comédia do Adnet, era Adnet e calça colorida e Adnet. Que era... Mas te falar que eu tenho saudades dessa época, viu? Comédia MTV era bom, cara, eu gostava. Não, comédia, aquele programa de trote da Tata Werneck, meu Deus, você para pra assistir aquilo, é uma loucura. E já, assim, uma galera que... O Piores, como é que é? O Último Programa do Mundo, Daniel Furlan e o Henrico. Meu, genial, assim, o final do MTV foi bonito. Eu falo que as coisas melhoram antes de terminar, né? E foi isso que aconteceu pra mim. Tipo, eu me vi apaixonado de novo pelo MTV ali em 2008, 2009. E assistindo, assim... Foi uma eutanásia muito triste o fim da MTV. Foi um canto do cisne, né? Foi o último momento ali de... Talvez de organização cultural ali, de tipo, vamos tentar conversar, uma última conversa com o jovem, né? Então, trazendo comediantes mesmo, né? Tipo, gente que tava conseguindo fazer coisa engraçada, coisa boa, né? Não só o Hermes e Renato, tipo, que já naquela época tava fora da MTV, né? E assim, já foi um último recurso ali, porque realmente, assim, ninguém mais se pautava de construir gosto musical via MTV. Fora ali a menina que vai xingar muito no Twitter ali, que chora, tadinha. E do show do Restart. A gente já podia baixar a rodo ali. A gente ficava procurando site especializado já. E o YouTube... O YouTube derrubou a MTV, né? A MTV tentou virar o YouTube de final, né? Com programas de 15 minutos, que nem o do Marcelo Adnet, do Rod Rios. Que era, parecia um... Parecia um vídeo de YouTube que tem duração, né? Exato. Cada quadro tem 8 minutos, um intervalo rapidinho. Era a fórmula mágica do YouTube da época. Programa pro jovem disléxico, né? Exatamente. Muito obrigado, MTV. É assim, não dá pra sentir culpa, né? Porque pós-MTV, meu gosto musical explodiu, assim. O Pirate Bay, abençoado seja esses suecos aí, que, pô, aí é discografia, era Orkut organizando a comunidade de discografias ali. E você acordava um dia ouvindo falar Manso, outro dia o seu Valença, outro dia você ouvia Venom, cara, outro dia você ouvia Racionais, cara, e por aí vai, cara, por aí vai. Eu me identifico muito com isso, viu, Gustavo? Eu, inclusive, ia muito no forró pé de serra e voltava pra casa pra escutar heavy metal. Uhum, eu tinha preconceitos, cara, aí eu comecei a ouvir e falar, pô, cara, o idiota sou eu no final da história. O tanto de tempo que eu tô perdendo, sabe, cara, masturbando essas bandas desde os 13 anos de idade, onde eu posso, não que eu abandone as bandas, eu pego aqui meu celular aqui, cara, vai de Pennywise aqui, Offspring, Bad Religion, estão aí até hoje, mas assim, esse principalmente música brasileira, cara, MPB e tudo, que, porra, você vê os caras da Gringo, filho do John Lennon, um monte de gente, o Kurt Cobain falando de Mutantes, os caras pagam um pau pra nossa música, um pau, cara. Não, isso é muito verdade. Não é só Rita Lee, apesar dos Mutantes serem incríveis, né? Mas você não escutava falar de Tim Maia, né? Tipo, pois é, cara. Mas teve ao vivo do Roberto Carlos, né? E aí... Sim, né? Eu acho que tem assim, teve uma eterna luta, parecia, dentro da MTV, que era tipo, o MTV bota essa porra pra funcionar, né? O Caetano surtando lá no VMB, né? E assim, porque talvez eu veja assim, que eu lembro de ver uns tapes antigos do VMB, lá pra 95, começo do VMB ali e tal. E aí eu via que assim, existia um lado do MTV que era tipo, não, gente, vamos prestar atenção em MPB, né? Uhum. Vamos curtir Marisa Monte, vamos. Sim. Só que eram. Eles são responsáveis pelo tribalismo. Sim, cara, né? Com certeza, MTV, cara. Isso... Não sinto menor saudade dos tribalistas. Inclusive, eu acho que a MTV cristalizou esses caras e criou meio que os medalhões, assim. Sabe? Ah, Chico Buarque, banquinho, violão. Por exemplo, você não vai ouvir o Transa do Caetano Veloso, que é um troço louco de criatividade. Você vê aquele Caetano velhinho, cantando drão. Apesar disso tudo, né, dos próprios caras da MPB terem as brigas lá entre eles e entre MTV e tudo mais, mas existia uma luta, assim, pelo menos no começo, do tipo assim, não, a gente quer ser a vamos dizer assim, a música television, tá ligado? A gente quer falar de todo tipo, né? Só que, tipo, existia uma briga lá dentro mesmo, do tipo, não, cala a boca, tipo, já era, o MPB já era, que se foda essa merda, que se foda da Tropicália. Então, tinha uma, parecia que existia uma luta dentro da própria MTV, assim, parte dela falando, não, tipo assim, não, gente, ô, galera, vamos prestar atenção no passado, né? E outro, não, foda-se, o passado tá morto, cara, taca fogo nisso tudo, entendeu? É o que eu sentia. Ou assim, tá exilado que nem o Belchior, né, até hoje aí, perdido. É, exatamente, tipo... É, exatamente, acho que ele é um cara que a gente pode falar, né? Do tipo, um cara que teve uma extrema relevância e a MTV, assim, eu pelo menos eu não, nunca lembro deles falarem nada do Belchior. Cara. Não, nunca, não. Nunca, cara. Está no ar a MTV Brasil! E assim, como a gente tava mesmo falando, né, assim, alguns momentos a gente falou rápido sobre baixar música, como isso, claro, porra, mudou a nossa vida e tudo mais, pra consumir, assim, aprendendo a consumir música e finalmente podendo ter todos aqueles discos que a gente nunca pôde ter, né, de uma forma totalmente piratex. Mas hoje, então, como fica hoje pra... A pergunta é... Como fica pra gente hoje o consumo de música, né, nessa era pós-MTV Brasil, né, depois da morte dela? Como que a gente consome? Como que a gente descobre música? Como que vocês conseguem interagir e descobrir coisas novas? Digam aí. Olha, eu confio 100% nos algoritmos do YouTube. É meu arroz com feijão e farinha. Todo dia eu coloco o YouTube pra rodar quando tô fazendo minhas atividades no trabalho. Eles me apresentam coisas muito bacanas sempre, mas acaba sendo repetitivo às vezes, a insistência nesse estilo de música hip hop lo-fi, essas coisas de white noise para você trabalhar e tal. E aí, no final das contas, quando eu percebo que eu tô só ouvindo o algoritmo do YouTube, eu sempre dou uma corridinha lá pro canal de YouTube do KXP. É assim que fala, Ricardo? É assim mesmo. Que é a MTV no YouTube hoje em dia, né? Que é onde eu consigo ver apresentações ao vivo e os caras falando sobre álbuns recentes e o que eles querem fazer nessa turnê. Tipo, tendo um tete-a-tete ali com o entrevistador, né, com a pessoa responsável pelo rádio. E tem muita coisa boa, muita coisa nova acontecendo. Sempre vai ter acontecendo, né? Isso no mundo da música. E te falar, raramente uso Spotify, mas respeito quem usa. É, eu acho que, cara, realmente, eu já fui surpreendido positivamente milhares de vezes com o algoritmo do YouTube, né? Te mostrando um artista japonês que já tá falecido há 30 anos aí. Sim. Ou mesmo, cara, um tipo de música que ficou soterrada em algum sótão de algum tiozão aí do funk dos anos 70. É, eu tenho escutado muito isso também, uns sons do Japão, da Tailândia, uns discos meio de jazz dos anos 70, saca? É o intercâmbio cultural, né, dessa volta do vinil, que os colecionadores japoneses vieram pra cá não, né? Mas foram pro Brasil, limparam todo o nosso estoque, agora a gente tá indo atrás da música deles também, dos anos 70, né? A gente vai dar o troco. Exatamente, cara. Assim, eu posso falar de um... Assim, só pra tentar parecer jovem aqui, mas assim... Cara, tem youtubers que fazem, por incrível que pareça, trabalhos legais de música, assim, né? Eu tenho um canal chamado Tá Na Capa, que é tipo um jovem aí, acho que ele é mineiro, se não me engano. E assim, ele tá fazendo um trabalho muito legal, assim, de fazer vídeos dedicados sobre artistas, sobre discos que estão saindo, né? Então, assim, eu tenho descoberto muita coisa legal com esse rapaz, cara. Ele é um cara que tá a fim de investir nesse mercado tão maluco que se tornou a música, né, cara? As pessoas pararam de escutar música, né? Tipo, parar pra escutar música mesmo, ninguém mais faz isso, né? Então, tipo assim, a gente coloca a música, coloca, sei lá, o YouTube pra rodar, enquanto, como você falou, tá trabalhando ou tá, sei lá, arrumando a casa. Mas, então, tipo, a música, ela se consome hoje de uma forma maluca, né? Tipo, pra gente mesmo não parar pra ouvir um disco, né? Não faz sentido, né? É, não, ele tem que ser aquele, como eu falei agora há pouco, um white noise, né? Tem que ser um som que te mantém focado na sua atividade principal, que não é escutar música, né? E tem sucessos incríveis, tipo KFD, Macego, tipo, tem assim, artistas que estão explodidos, assim, mas é uma música que você não tá absorvendo 100%, né? A batida e tal, é uma música que é de fundo, é complicado isso. Exatamente. E você, Gustavo, e como é que você anda consumindo as coisas, descobrindo música e tal? Então, meu medo sempre é entrar na síndrome do Regis Tadeu, que é aquele velho elitista com ódio da vida, que tem sempre rancor, e tudo que é novo, sempre que o novo vem, como diz o Belchior, né, o novo sempre vem, e o cara sempre tem uma opinião negativa, não vi, não ouvi, não gostei. Aí eu gosto muito de lista, geralmente eu espero... sites assim, tipo Pitchfork, ou Tenho Mais Discos que Amigos, eles geralmente soltam listas assim de 50 álbuns até esse trimestre pra você ouvir, né? Categoria tal, tal. Eu também gosto muito do canal pra música brasileira, né? O canal do estúdio lá do Som Livre, que eles tocam com Clemente, que eles geralmente tocam alguma banda que tem promessa de estourar, eles têm uma filtragem, uma curadoria legal de escolher coisa bacana ali e muito variada. Eu também não uso Spotify, concordo com o Mano Fojo aí, eu acho muito respeitoso quem consegue trabalhar com os algoritmos do Spotify, mas eu não tenho muita paciência. Eu gosto de eu fazer minha própria curadoria e eu gosto de ouvir álbuns inteiros também, né? Eu não sou um cara que gosta de playlist maluca, que pula de uma coisa pra outra. Eu gosto de ouvir um disco inteiro, assim. Eu tô baixando loucamente, assim, eu não tenho qualquer pudor de baixar discografias de tudo que eu escuto ali. Gosto muito do canal do nosso ex-VJ, o Gastão. O Casa Gastão, eu acho um excelente, não só pela leitura de bandas que ele faz ali, mas às vezes eles trazem uma ou outra banda nova ali, ou não tão nova, mas que vale ser escutado ali. É um canal que eu gosto ali. E geralmente assim, sai assim, né? Uma indicação, uma coisa ali. Mas eu escuto uma coisa nova, eu tenho visto também, de às vezes eu escutar uma coisa nova, mas aquilo me causa um impacto ou não, ou eu gosto daquilo, mas eu fico muito também numa zona de conforto, às vezes. Eu preciso escutar uns 3 discos que me alivia, que eu já toco familiarizado, que eu já conheço há anos, pra tocar minha rotina, aí eu volto e escuto. E como também o Fojo colocou, esses lo-fi, white noise aí, é um monte de música que a gente não sabe o nome, a procedência, só sabe que é gostosa e que não te desconcentra. E você toca sua vida ouvindo aquilo, fazendo suas atividades. Sim. É. Eu acho que é bem por aí. E você falou agora do canal do Gastão, a gente comentou do canal do Thunderbird. Tem o canal do João Gordo, Panelaço, que parece que vai voltar em breve. E eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente foi educado de uma forma que o que restou pra gente de parecido com a MTV é o YouTube. E é exatamente onde todos os DJs que doutrinaram a gente aí estão, né? Uhum. Hoje em dia, se a gente quer ter contato com a MTV, a gente tem que ir no YouTube, né? Pra ver um vídeo antigo da Hermes Renato ou como a gente tava falando, pra revisitar esses clássicos, ou para saber o que os DJs estão fazendo hoje em dia, né? É o YouTube, assim. Uhum. Para mim, não, realmente não tem outra mídia, o resto é complementar. E diferente, né, do Max Fivelinha, que a gente citou, que é um cara que trabalhou de carteira assinada, guardou dinheiro e hoje é um criador de galinha da Angola, no interior, assim, sucesso ainda, total. Né? O cara se afastou, sabia que esse mundo, né, é totalmente volátil, o mundo da cultura pop, totalmente incerto. Ele fez a carreira dele por fora, investindo no que é certo, né? Então a gente vê esses vários DJs tentando a sorte até hoje, porque precisa chover dinheiro ali no quintal, né? E se desdobra muitas coisas. São comunicadores. Não, exatamente, uhum. Até, tipo, pô, também outra indicação também aí totalmente gratuita, mas porque a gente gosta, acho que todo mundo gosta aqui dele, que é o canal do Thunder, né? O Music Thunder Vision. E tá fazendo, assim, entrevistas e maravilhosas, assim. Esse é meu favorito do ano. Esse é meu favorito do ano. A última entrevista com o Sérgio Vitor, que a gente já comentou, tem uma hora. Sim. De Histórias dos Titãs. E é maravilhoso, assim. Ele faz entrevistas super longas, assim, longas pros padrões do YouTube, né? Mas, assim, que são super legais, cara, de ouvir, porque ele recebe muita gente boa, né, cara? Recebe Nazi, do Ira, recebe... Cara, a galera do rap, ele recebe muita gente legal e o programa rende, né, cara? O pessoal que tem história, né? Conteúdo. Sim. Os cabeçudos da MTV com os dinossauros da música, né? Até um jeito gostoso, assim, de tipo assim, o cara chama... Tipo assim, ó, galera, vamos falar sobre Divo, sabe? Então, tipo, faz lá um programa sobre Divo, você aprende... A gente continua com aquele negócio que a gente tinha na MTV, do Top Top, programas que davam história da música, né? E também faz, tipo, faz você parar e tipo, falar, ah, é mesmo, né? Pô, é mó legal isso aí, vou ouvir de novo, né? Tipo, aí você volta lá, escuta algumas coisas legais que você tinha esquecido. Eu acho bem bacana. O Thunder me fez repensar a opinião sobre duas bandas aí. Duas bandas. Eu gosto um pouco do rock psicodélico, né? E o Tame Impala, pra mim, era uma banda que não me descia, cara. E depois de ver o programa do Thunder sobre o Tame Impala, eu passei a devorar, assim. E nisso cheguei no Greta Van Fleet, né? Que é ou não é cover de Led Zeppelin, né? Opiniões polêmicas, ninguém, cara. Nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber responder isso daí. Eu sei que ele sendo ou não cover... Uma banda cover, ele é a representação da Cássia Eller pra mim. Quando eu vejo ele no palco, ele tem o maxilar marcado, assim, ele lembra demais a Cássia Eller, é impressionante. Sim, com aquela roupa do Aladdin, live action, ou novela da Record, você escolhe. novela bíblica. Mas o menino tem talento, tem, cara. Viu? Ele é bom ao vivo, ele canta demais. A banda é muito boa também. Sim, cara, eu sou totalmente pró, assim, como eu fui do Wolf Mother, né? Quando eles falavam que o Wolf Mother era o Black Sabbath, chupado, escarrado. Infelizmente sumiram, mas eu curti o som, assim, eu curti bastante, né? Exatamente, cara. Um cara também, assim, rápido, que tipo, teve uma passagem rápida pela MTV, mas é um cara que entende muito de rap, é o Ronald Hills, cara. Assim, eu tenho... Sim! Cara, ele tem uma parte de documentários de rap que ele tem no canal dele, né? Então, assim, que é maravilhoso. Até a própria última entrevista que ele soltou com o Djonga, assim, que... Caralho, mano. Tipo, é maravilhoso. Tipo, a conversa dele sobre cena, sobre música de rap é sensacional, velho. É um cara que se especializou no rap, eu jamais ia imaginar, apesar dele ser carioca lá da... Como era o nome da favela dele? Ah, cara, não lembro. Não lembro exatamente, mas assim, pelo menos o trabalho que ele tá fazendo, tanto no YouTube agora com o canal dele, e também com a playlist dele no Spotify, cara, o Rap Crew, que é uma playlist que ele tá constantemente atualizando, e ele tá colocando tudo, assim, de rap internacional, rap nacional. Se você quiser aprender, procura aí Rap Crew. Você vai ter uma verdadeira aula com um cara que tá sendo filtro aí de coisa legal, velho. É, e o Emicida tem um projeto com o Ronald Hills também, né? Tem. Eles têm um podcast, os dois, né? E tem essas colaborações aí nos canais de YouTube aí, cara. Do Laboratório Fantasma lá e... Eu acho que também essa lacuna que a MTV deixou colocou assim, que qualquer um pode vender uma pauta pra jovem, né, cara? Até destruir o jovem, você pode vender hoje em dia, né, cara? E eu fico com muita pena, cara. Uma pauta pra você ensinar o jovem a ser velho, né? Você pega ali... Eu fico com muita pena quando você pega ali um MTV que te colocava um monte de gente falando sobre diversidade, agora o moleque tem como herói Caio Coppola, cara. E é realmente pra dar tchau pra juventude mesmo, cara. É pra gente voltar pros tempos medievais, que você já é um... Não tem adolescência nem juventude. Você já é uma criança adulta que já começa a trabalhar no ofício de adulto com 10 anos de idade. E tem porte de arma, né? Pode fazer o curso. Sim. Pode fazer o curso de arma, não tem problema nenhum. Pois Exatamente. É, cara. Tamo muito saudosos da MTV, né, cara? Que pena que eu não gostaria de ter citado isso. Cara, eu acho que assim, só pra encerrar mesmo, assim... eu guardo, pelo menos, MTV Brasil, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, como, cara, gratidão, né? Namastê, hashtag gratidão, por ter me mostrado todas essas bandas e essa atitude, né? Que me fez, me transformou nesse jovem doutrinado, né? E marxista, maconheiro e bissexual. Mas, mas assim... e assim, nunca deixando de esquecer, tipo, essa mentalidade que a gente falou, né? Do tipo assim, cara, você vai conviver com o diferente, você vai ter que conviver, porque a vida é assim. E porra, não se leva a sério, pelo amor de Deus, né? Saiba rir de si mesmo, né? Seja o Ozzy Osbourne um pouco, né? Bonita lindo, mensagem. Lindo. Eu acho que olhando assim, tipo, falei até do desmanche da MTV e tal, mas eu acho que eles ajudaram a construir muita coisa, assim, nessa nossa geração de 25 anos atualmente, aí pra mais, né? Eu acho que é bem isso, assim, os caras não ficaram migalhas da MTV, ficaram ensinamentos, assim, tipo, coisas que, assim, até hoje eu me pego refletindo ou indo atrás de programas que eu assisti na MTV no YouTube. Pra rever certas opiniões, posturas e tal. Acho muito bacana, cara. A MTV foi o... Como você falou aí, cara, foi aquele primo mais velho descolado que te ensinou a fumar cigarro. Exatamente. Cara, pra mim, fica... eu fico pensando na MTV quando eu era adolescente gordinho, formando identidade... E agora que eu sou velho, né? eu fico olhando os dois momentos assim, se ela ajudou a formar minha identidade, eu devo muito a ela, né, a ter formado minha identidade e ter me sentido menos pior no mundo, né, porque, porra, você sendo gordinho, zoado, né, não pega ninguém, faz nada, você fica com aquele negócio de, pô, o que eu sou, precisa te dar um... Se você é um cara que não faz esporte, né, você vai pra, sei lá, pra música, pra poesia, pra cultura pop e tudo, e ela te transforma, te dá um poder, né, te dá um... assim, uma força simbólica ali pra suportar aquela merda daquela fase. Acho que a MTV me ajudou um pouco a isso, assim, cara, me deu uma camisa preta com um proibido religião, do Bad Religion ali, eu apanhei muito na rua por causa dessa camisa, só podia andar de mochila, mas, tipo, me empoderou, assim, pra usar um termo, do chavão atual, né? É, e agora... eu ia pra missa com a camisa do System of a Down e os caras estavam mostrando o dedo do meio, a parte de trás, assim. Uhum. Só pra abrir um parênteses aí. Foi isso que a MTV ensinou, galera. Acho que mostrou pra gente, eu fico pensando agora, como você pode ser um velho descolado. Quando você vê os DJs... Um velho de skate, você vê o João Gordo, os ex-DJs, né, tatuado, continua com certo... Tá mais chill, buscando mais seguridade financeira, social e tudo. Mas você não precisa ser um velho otário, né? Você não precisa te usar, você não precisa ficar com uma opinião de tiozão porque você realmente virou um tiozão, né? Você não pode ter mente aberta, aceitar o novo, mesmo depois de velho. Mandar umas tatuagens depois dos 30 tá valendo demais. Exatamente. E sei lá, cara, vamos virar fogaços aí. Henrique Fogaça. Exatamente, cara. Fica exatamente essa mensagem, assim, né? Para os próximos anos, pra gente, pra quem tá ouvindo aí. Jovem, tudo que você tinha. Jovem, velho, tudo que você tava. Se você tem dúvidas sobre o seu futuro, ou como você vai passar esse tempo aí até o próximo, até quando chegar o apocalipse zumbi, ou o que vai acontecer, o colapso financeiro. Lembre-se, cara, que o Supla, ele é o cara que, assim, pra sempre jovem, cara. Então, siga na sua Harley Davidson, ou com seu skate do Chorão, que Deus o tenha. Siga sempre jovem, né? Aprenda a falar gíria. Tente se manter os memes. Exatamente, fica a par dos memes. E é isso aí, cara. Para de cagar a regra na vida dos outros. Exatamente. Você já tem a sua, cara. Para de cagar a regra na vida dos outros, cara. Deixa. Cara, não é político ficar cagando regra na vida dos outros, cara. Você não tá fazendo amigos com isso. Pense nisso. Exatamente, e enquanto essa banda que. Enquanto a banda que junta tribos, né, não volta, né, ou reaparece, enquanto a gente não tem o nosso novo Nirvana, fica tranquilo aí, cara, escuta outras paradas, não tenha medo, né, de escutar música nova, música velha, o que for. Tá tudo. Não tenha medo de dançar funk no churrasco, tá tudo bem, cara. Exatamente. Nesse momento de coaching inverso, né? Se prepara aí, cara. Mantenha essa mente jovem. Uhum. E também outra coisa da MTV, cara. O mito da MTV dos 27 anos também caiu por terra depois da MTV, cara. Vai fazer esporte, estuda, faz previdência social aí, cara. Seja descolado, mas tipo, vive intensamente, mas completamente consciente, cara. Bonito isso, hein? Exatamente. Bonito. E é com essa grande mensagem aí de todos nós. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar aí? Eu só queria colocar que o Supla tem 53 anos. Eu olhei aqui na Wikipedia. Exatamente, cara. E o Dinho Ouro Preto deve ter isso aí também. Então... Exatamente. E eles estão aí. Eles estão aí, estão fazendo... Estão tocando por aí. Então... É com essa grande mensagem aí que a gente vai bater nosso olho final em direção à conclusão. E deem os seus tchauz aí, deem seus recados, onde vocês vão estar, agenda de vocês, shows. Bom, eu continuo aqui exilado, lançando memes esporadicamente aí nas redes sociais e contribuindo sempre que posso com esse nosso projeto maravilhoso, esse novo podcast aí, Marginais Quânticos na cabeça. Boa! Grande abraço. Então, cara, eu tô rezando aqui para a Bolsa Caps não ser roubada pelo Bolsonaro e toda quinta-feira, se depender das convenções astrais, tem programa novo. E é com isso aí que eu fecho, mando um abraço, não deixe de acompanhar a gente, segue a gente no Medium e é isso aí.